Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caro ouvinte, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição de Musicália. Este é o seu programa aqui na Rádio Antena Web, que vai para o ar sempre, de terça a sexta-feira. Vai para o ar sempre entre as 20h30 e as 21h. Hoje, como muitas das quintas-feiras tem vindo a ser habitual, trazemos à antena músicas que não são assim muito conhecidas, de artistas que, por acaso, só por acaso, até são. Embora nós hoje vamos ter aqui uma exceção, mas já vai saber. É mesmo assim no finalzinho da nossa emissão. Mas hoje temos só música portuguesa. E vamos começar por uma música de um álbum de 1982 que se chama Alibi e era de Manuela Moura Guedes. Eu nem sei se este tema chegou a ser single ou não, mas que não ficou para a história, isso não, definitivamente não. E portanto vamos recordar o tema que de certa forma dá título ao álbum. Chama-se Procuro um Alibi e é o tema com que vamos abrir esta emissão. Depois vamos ficar também na década de 80 com Partida, uma outra versão. Há tempos em que ouvimos o tema Partida na voz do Sétima Legião. Vamos ouvir novamente na voz do Sétima Legião, mas é uma nova versão, uma segunda versão desse tema, desse Partida. Vamos depois ficar com um instrumental, chama-se Ilhas dos Açores, e foi uma música dos Madre Deus gravada no ano de 1990. Vamos ouvir estes três temas nesta emissão de hoje, dia 10 de junho de 2010, dia de Portugal. Seja bem-vindo a mais uma edição de Musicália. Foram desses prados com papoilas, foi numa praia, foram sofá. Procuro um alibi para um crime que não cometi. Procuro Antena Web. Sintoniza. Ficamos agora com mais dois temas nesta emissão do Musical e vamos ouvir do álbum Tatuagem o tema Vestígios de Ti, na voz de Mafalda Veiga. É um tema que não é muito conhecido, mas de todas formas é um tema que eu acho que vale a pena ouvir. Logo de seguida vamos ficar com uma música muito gira. É do álbum Espuma das Canções, de 2005. O artista é Rui Veloso e a música chama-se Amiga, é um termo dúbio. E é uma música muito gira. São estes os dois temas que nos vão acompanhar nesta emissão do Musicália. Eu vou voltar uma terceira vez para as despedidas desta emissão. Vai ver que a música que lhe reservo é uma música que eu tenho a certeza que vai gostar. Nem que seja só pelo facto da personagem que vai arrancar com essa melodia. Mas isso já vai saber daqui a pouco. Eu vou falar depois destes dois temas. Mas para já, são mesmo os dois temas que se seguem de Mafalda Veiga e Rui Veloso. Até já! Os meus discos no chão, os copos vazios, vestígios da noite, as palavras perdidas, o calor e o frio. O meu corpo no chão, um livro que eu li, o silêncio e a pele, as palavras sentidas, os vestígios de ti. E o mundo e a rua, despidos no vento, à espera de sentir o mar, numa vaga de espuma e sentidos guardados no fundo do olhar. As revistas no chão, os copos vazios, vestígios do tempo, as palavras trocadas, o calor e o frio. Cada gesto que abraça e um filme que eu vi, o que fica marcado e já nunca se afasta, os vestígios de ti. E o mundo e a rua, despidos no vento, à espera de sentir o mar, numa vaga de espuma e sentidos guardados no fundo do olhar. Thank you. sem dar por nada. Eu próprio não dou por isso. Cada olhar, cada risada é um terreno movediço. Dou passos de sapador, tão assustado e confuso, pelo campo minado do amor. Sou o mais vulgar intruso. Foi qualquer gesto que fizeste, qualquer coisa que disseste, qualquer gesto que fizeste, qualquer coisa que disseste, que mudou a situação. Está então na hora de encerrarmos mais uma edição de Musicália, nesta quinta-feira, 10 de junho de 2010. Vou trazer-lhe um grupo que talvez não conheça pelo nome, e certamente não conhecerá, ou não conhecerão muitos de vós, mas é um grupo que de facto tem muita qualidade. Eles chamam-se Os Macacos do Chinês, imagine, mas é um grupo fantástico, é um grupo fenomenal. E, ora bem, já sabemos como é que era na altura, este álbum foi lançado em 2009, já sabemos como é que era, o álbum chama-se Ruídos Reais, o tema que vamos ouvir chama-se Pombos Gordos. Música bem gira. Mas mais gira é a personagem que entra no início da música, que eu não sei qual é que é o nome dele, mas é aquele que estava na... Como é que se chama agora o programa? Os Contemporâneos. Ele tinha uma... era aquela personagem que criticava tudo e todos. Também critica estes macacos do chinês. Acaba por fazê-los cantar uma música sobre os animais, sobre os cães. É uma música muito divertida. E que eu acho que, bom, que serve para terminar em grande esta emissão. É verdade que os macacos dos chineses também são assim muito conhecidos, infelizmente eles têm talento, mas de todas formas, também pelo estilo de música que adotaram, não são propriamente muito conhecidos, não caíram na música popular, portanto ficam um bocadinho mais na periferia, mas de todas formas têm o seu talento e é-lhes reconhecido, pelo menos por nós. E vamos desta maneira encerrar a emissão de hoje do Musicália, desta quinta-feira. Já a seguir a Beat Sound, e já sabe que depois, às 10 da noite, há live, hoje com o Rui Veloso, um concerto gravado em 2003. Já aqui o ouvimos com este Amigo é um Termo Duplo, aliás, acabamos agora mesmo de o ouvir. Mas às 10 ele estará então em concerto. Vamos à música Os Macacos do Chinês com Pombos Gordos. Até amanhã! E pronto, já acabou, pronto. Fizeram umas musiquitas e agora, puma, descansarem. Que eles não gostam de fazer nenhum. Escutem, vamos a trabalhar, ó. Mas é qualquer coisa de útil para a sociedade, não é agora? Ai, estou a fazer beats, eu... Isso, e aliás, isso nem é beats. Beats é assim, olha... Isso aqui é um mito, não é? Nem se percebe onde é que começa, onde é que acaba. Viu? É fazer ainda por cima. E o nome? Macacos do Chinês.